menina de apenas 3 anos de idade, que morava nos Estados Unidos, bem em frente ao mar. A sua família servia a Deus. Iam todos os domingos à igreja e durante a semana, em todas as oportunidades, e ainda faziam o culto doméstico. A Amy era muito feliz. Ela amava muito seu pai, a sua mãe e os seus 4 irmãos. Ela era a caçulinha da família. E ela olhava para o seu pai. O seu pai tinha olhos azuis. Ela olhava para sua mãe e a sua mãe tinha olhos azuis. Ela olhava para todos os seus irmãos e os 4 tinham olhos azuis. Mas quando Amy se olhava no espelho, ela não tinha olhos azuis. Ela tinha olhos castanhos. E ela dizia: eu queria ter olhos azuis, como o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, que são tão bonitos. Esses olhos azuis como o mar, azuis como o céu. Ah, eu queria ter olhos azuis. Eu acho os meus olhos castanhos feios demais. E ela desejava muito ter olhos azuis. Um dia, na igreja, ela ouviu a professora da escola dominical dizer: Deus responde todas as orações e tudo que você pedir ao Pai com fé, em nome de Jesus, crendo, você recebe. Aí a Amy voltou toda contente para casa. E ela, naquela noite em que foi dormir, fez uma oração bem singela ao pé da cama. Ela orou assim: meu querido Papai do Céu, eu acredito no Senhor e acredito em Jesus, o meu Salvador. Eu gosto de tudo que o Senhor fez em mim, menos dos meus olhos castanhos. Não estou reclamando, porque eu sei que tem muita gente que nasce cega, mas eu queria ter olhos azuis, igual o papai, igual a mamãe, igual os meus irmãos. Eu queria, meu pai, te pedir que o Senhor me desse olhos azuis. Eu estou te pedindo em nome de Jesus que faça isso, e eu estou pedindo com muita fé. Eu vou dormir agora e eu acredito que quando eu acordar amanhã e olhar no espelho, os meus olhos serão azuis. E ela disse um amém com tanta fé e se deitou na cama e queria logo pegar no sono, porque ela acreditava mesmo que no dia seguinte, quando acordasse, os seus olhos estariam azuis como os dos seus familiares. Aí ela pegou no sono, dormiu. Quando acordou pela manhã, ela saiu correndo toda feliz na direção do espelho, e quando olhou no espelho, o que tinha acontecido? Nada. Os seus olhos continuavam castanhos. Meu Deus, por que o Senhor não fez o milagre que eu pedi? Eu pedi com tanta fé em nome de Jesus. Meu Deus, eu vou tentar hoje à noite de novo. Na noite seguinte, ela ajoelhou. Meu Deus, eu acho que eu não pedi com muita fé ontem, mas agora estou pedindo com bastante fé. Amanhã, quando eu acordar, eu tenho certeza que o Senhor vai tirar os meus olhos castanhos e me dar olhos azuis. Em nome de Jesus, amém. E dormiu. No dia seguinte, acordou toda feliz. Agora eu tenho certeza que os meus olhos foram transformados. Mas quando ela olhou no espelho, os seus olhos continuavam castanhos. Ela chorou. Meu Deus, por que os meus irmãos têm olhos azuis iguais ao papai e à mamãe? Olhos tão bonitos da cor do céu. Por que o meu olho é castanho? Olha que olhinho feio, meu Deus. Ah, se eu tivesse olho azul, como eu seria bonita. Aí ela pensou: mas hoje à noite eu vou orar de novo e Deus vai me dar olhos azuis. Chegou de noite ao pé da cama. A Amy se ajoelhou e orou e pediu Pai do céu, me dá olhos azuis em nome de Jesus. Amanhã, quando eu acordar, eu tenho certeza que os meus olhos serão azuis. Disse um amém com fé, deitou-se na cama, pegou no sono e no dia seguinte, bem cedinho, pulou da cama toda alegre e feliz, correu para o espelho, mas os olhos continuavam castanhos. Meu Deus, eu estou pedindo com tanta fé, o que, está acontecendo? Eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo, por que, o Senhor não me atende? Todo mundo aqui em casa tem olhos azuis, só eu que o Senhor me fez com olhos castanhos. Meu Deus, me ajude, eu quero olhos azuis. E pediu mais uma vez com fé em nome de Jesus. Agora ela nem esperou a noite, não. Ela orou naquela hora mesmo, em frente ao espelho. Orou assim com os olhos fechados. E ela disse, meu Deus, olha que eu abri os olhos e olhar no espelho, meus olhos estarão azuis. Aí ela abriu os olhos, olhou no espelho. Continuavam castanhos. A Amy ficou tão decepcionada que resolveu não pedir mais isso. Tudo bem. Mas ela foi criada no Evangelho. E quando ela se tornou uma moça, ela sentiu um chamado missionário muito forte para ir pregar na Índia. Você sabe que a Índia é um país que tem muitas religiões e muitas delas que contrariam a Bíblia. Inclusive, há alguns lugares na Índia que se fazem sacrifícios humanos. E quando a Amy, já moça, foi pregar o Evangelho na Índia, encontrou um lugar muito atrasado e muito pobre, onde as mães vendiam as crianças no templo para que elas fossem usadas em sacrifícios de sangue. E como ela era americana e estava ali por ordem da igreja nos Estados Unidos, ela recebia verbas. E com essas verbas ela comprava crianças no templo pagão na Índia e livrava essas meninas e esses meninos de serem sacrificados na religião pagã. E ela fazia esse trabalho, mas ela não podia fazer esse trabalho como americana. Ela tinha que fazer esse trabalho como se fosse uma indiana, porque aquilo era muito secreto. Então, a Amy, já moça, ela passava uma maquiagem na pele, um pó para deixar a pele mais escurecida, usava a mesma roupa que as mulheres indianas usavam e entrava no templo pagão e ficava esperando quando aparecesse alguma mãe querendo vender a filha ou o filho para o sacrifício de sangue. Então, ela comprava aquela criança e retirava daquele lugar para que a criança não fosse sacrificada aos ídolos. E ela fazia isso como uma missão importantíssima. Um dia, ela encontrou outra missionária americana que a conhecia e conhecia toda a sua família. E ficou sabendo do trabalho impressionante que a Amy fazia no mercado infantil. E quando encontrou a Amy, disse, Amy, você olhando assim, parece realmente uma indiana. Olha só como o nosso Deus é sábio. Você não conseguiria se disfarçar deste jeito se, como todos os seus familiares, você tivesse olhos azuis. Você só consegue passar por indiana porque os seus olhos são castanhos e escuros como os deles. Foi aí que a Amy descobriu porque que Deus nunca fez aquele milagre na sua vida, apesar dela ter chorado tanto na infância, pedindo olhos azuis. Foi aí que Amy viu que Deus tinha um plano na vida dela e que ela não sabia disso quando era criança. Que Deus já tinha escolhido a Amy para ser missionária na Índia, para resgatar crianças que seriam sacrificadas aos ídolos. Que Deus precisava dela com os olhos castanhos para que fizesse aquele trabalho tão importante de comprar vidas e resgatá-las com dinheiro para que não fossem sacrificadas. Os olhos castanhos de Amy eram uma bênção de Deus para que ela também se passasse por indiana. Muitas e muitas vezes você já reclamou para Deus: por que que o meu cabelo não é loiro? Por que que os meus olhos não são maiores ou menores? Muitas e muitas vezes você já reclamou com Deus: por que que eu não sou mais magro ou um pouco mais gordo? Eu lembro que quando eu era pequeno, meu apelido era Gordo em Piracicaba. As minhas tias me chamavam Gordo, Gordo, vem aqui, Gordo. E eu não gostava daquele apelido. Mas eu conheci um menino que ele era tão magro que ele tinha inveja da minha gordura. E ele queria engordar e não conseguia. E a gente reclamava, ele reclamava da magreza e eu reclamava que era um menino gordo. Quantas pessoas reclamam na vida por causa do tamanho do nariz, por causa do jeito da orelha, porque o queixo é muito fino, ou porque o cabelo é muito espetado, ou porque o cabelo é muito liso? Outro dia eu vi uma menininha chorando e ela tinha o cabelinho todo encaracolado assim, bonitinho, loirinha, parecia um anjinho a menina, mas ela pegava o cabelinho encaracolado dela e ela puxava, esticava e dizia para a mãe dela chorando: mãe, eu não quero cabelo que nem uma mola, eu quero cabelo liso. Mas ela era tão lindinha com o cabelo encaracolado. As pessoas vivem reclamando pela maneira como elas foram feitas. Eu queria ser mais alto. Ah, eu sou alto demais. Ah, eu queria ter pé menor. Ah, eu tenho um pé tão pequeno. E as pessoas reclamam de tudo. Mas eu quero te dizer, baseado nesta ilustração que você ouviu e também na palavra de Deus, que o Senhor te fez o melhor para ser a pessoa única na terra. Não há ninguém igual a você entre os 6 bilhões de habitantes deste planeta. Deus te fez único porque Deus é original. O homem, coitadinho, consegue fazer clone e mesmo assim partindo das bases que Deus deu, partindo do código genético, da célula e etc. Deus não parte de modelo nenhum. Deus nada faz igual. Deus não produz em série. Tudo que Deus faz é original. Eu olho uma árvore da mesma espécie, plantada com outras da mesma espécie no mesmo dia com a mesma semente, mas cada árvore é original. Eu olho as nuvens dos céus e todos os dias elas estão diferentes para o nosso deleite. Cada dia é diferente, cada pessoa é diferente. Deus tem um propósito na tua diferença. Deus te fez único e especial, por isso que Deus te conhece em detalhe. Quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, Deus já te via ali no escuro do ventre e Ele já te chamava pelo nome. E Ele dizia: vou fazer aqui uma criatura única, toda especial, uma pessoa que eu vou poder distinguir apesar de estar no lugar altíssimo. Você é único para Deus, você é especial para Deus, não existe ninguém igual a você. Agora, ouça esta palavra, ouça o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Está escrito assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou e que te formou, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você pertence a Deus. E Deus te ama tanto que Ele fez uma promessa de estar contigo em qualquer situação. Escute: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Santo, o teu Salvador. Versículo 4, Deus fala: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Você é obra única de Deus. Sinta orgulho, sinta satisfação, não reclame, levante as tuas mãos para os céus e com alegria no teu coração, abra a tua boca e diga: muito obrigado, meu Deus, por ter me feito como eu sou, criatura única em todo o universo.